Adorado, saltar, saltar, por ir mangiar, ora dun dia. Vivo para toda. Sino fosse a sereia, tu mara mi engolia l'anima. Sereia, sereia, o sereia come una danuma. Sereia, sereia, o sereia come una danuma. Sino fosse a sereia, tu mara mi engolia l'anima. Sereia, sereia, o sereia come una danuma. Sereia come una danuma, se non fosse a sereia, tu mara mi engolia l'anima. Sereia, sereia, o sereia come una danuma. Sereia, sereia, o sereia come una danuma. O pescado me contou que numa noite de lua uma sereia cantava. O pescado me contou que numa noite de lua uma sereia cantava. Quando ele saiu para pescar, veio yeah. se può dire, che barco tan lindo, che vento brazón da do mar, che ritraza di brazón, di nos a mai ninja, che ritraza di brazón, di nos a mai e manja, e manja. Yeah.

Sou filho da Rainha Iemanjá. Sou filho da Rainha Iemanjá. Perfumada na dor das tristezas do mar. Ô Mestre Mari, mas eu vou chamar. Ô Mestre Mari, mas eu vou chamar. Sou filho da Rainha Iemanjá. Sou filho da Rainha Iemanjá. Neste poder a inveja é lançar. Água do mar, me curo e vou curar. Com as águas do mar, me curo e vou curar. Sou filho da Rainha Iemanjá. Sou filho da Rainha Iemanjá. Meu pai mandou eu executar. Eu já vou ver tu chamadé na do mar. Eu já vou ver tu chamadé na do mar. Chamando a tempestade que as águas vão limpar. Sentei a terceira toda vem me acompanhar. Sou um conterno em todo o universo. Na camarinha Exato. Nazunda duma sereya, nazunda duma, nazunda duma sereya. Luasi te num haio pratea de lumina. Hey! Nie mangiavem come espuma blanca, o in una floresta bagna. Nie mangiavem come espuma blanca, o in una floresta bagna. Venga sento a piedadi, para na floresta mora. Yeah. Nanetti! Viva! Viva! Viva Adriana Nanetti! Viva! Salve sta luce lumia, che venus alumia. Salve apostato padrino, che veio e vaio giuntar. Salve sta luce lumia, che venus alumia. Salve apostato padrino, che veio e vaio giuntar. E mulla na altura e no fondo do mar, per mamãe Maria, mamãe de mandá, per mamãe Maria, mamãe de mandá, per mamãe Maria, mamãe de mandá. E mulla na altura e no fondo do mar, per mamãe Maria, mamãe de mandá, per mamãe Maria, mamãe de mandá, per mamãe Maria, mamãe de mandá. Na porta da zona da rua do mar, fogo bem guerreiro vem confinar, gente guerreiro iluminar, gente guerreiro iluminar. Na porta da zona da rua do mar, fogo bem guerreiro vem confinar, gente guerreiro iluminar, gente guerreiro iluminar. E na porta da Vem levantando do fundo do mar, a estrela azul é teu trono divino. Divinar.